A novinha me chamou no chat pra pedir meu WhatsApp. Acho que ela quer combate do brinquedo com a boneca. E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, vai descer. Vai descer, tá até o chão. Que louco, DJ R7, mexe essas produção, parça. E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, tá até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, tá até o chão. Que louco, DJ R7, mexe essas produção, pai. A novinha me chamou no chat pra pedir meu WhatsApp. Acho que ela quer combate do brinquedo com a boneca. E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer até o chão. Que louco, DJ R7, mexe essas produção, parça. E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, tá até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, tá até o chão. Que louco, DJ R7, mexe essas produção, pai.